3-2-1-6, mantendo a proa 045, evita a formação. Gente, por quantas milhas? 20 milhas. Sete. Solo, boa noite, o Nuno 73, continuando lá, deixar a pista. Autorizado, chame táxi. Botão 3896 é voando na Prodituna? Negativo, pro 045. No radar aparece Prodituna, 3896. Sim, quer que voe Duna? Tá livre de desvio, botão 3896, reporta término. Vou reportar, pode prosseguir a descida? Mantendo o céu 50, agora de descida. Ok. Pedindo autorização para giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Infraero. Confirme a posição? O Romeu. Sim, estou ciente do giro, chamo no time. Chamaremos, muito obrigado, senhor. Para o táxi, o TAC 3520 com 149 a bordo, alterna João Pessoa, 2 horas. Transfere agora 1895, ajuste no 012 do 3520. 1012, 1895, pode iniciar o táxi? Sim, mas é o ponto certo. É, 3520. Então, 3896, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, redução para 1970 mais. 1012 para 2 mil pés, então 3896. Redução para 1970 mais. 1970 mais, então 3896. Pode estar pronto, torre, o TAN 3520, bom dia. Boa, 3520, né, aí decolava, então. Ali decola só 1973 para táxi PAB 148, 3 horas e 50, galeão. Táxi Pátio Indy Alpha, dá um ponto de espera 1895, ajuste no 09. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, ajuste confirme no 02. Afirma, 1012. 1012, bom, 1973. Cielo 3, 5 vezes. 520 ao 341208, boa viagem. 208 é a volta. Bom dia, tá 3520. 3520, contato radar, 190 saída Conde. 190 Conde. 38 no meio, estabilizou? Positivo. 895, torre. 895. Salvador, boa noite, tá 38 no meio, estabilizado. 38 no meio, chega o trem pouso autorizado, né? Vento calmo, pista 90. Livre pouso 90, tá 38 no meio. Torre Salvador, bom dia, voo 1173, ponto espera 10. Bom dia, 1173, mantenha o ponto espera. Vai manter, voo 1173. De 3, alinhar e manter o 0. Ali mantendo 0, gol 1 no 7. Solo Salvador, é o Tan Mike Zulu X-Ray. Informa o tempo do giro de motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportado antes da Juliette. Livre decolagem, versão. Decolagem, bom, não segue preço. Juliette, 38 no meio. 38 no meio, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 38 no 3, 5, 2, 0. Tem, chegou a transferência junto ao controle Aracaju, 3, 5, 2, 0. Nuno 73, 241, Nuno 208, vou ver. 208, Gol Nuno 73, bom dia. Controle, bom dia, Gol Nuno 73, decolou da El. Gol Nuno 73, contato radar, colocado 360, saída da El. Da El 360, Gol Nuno 73. Controle, alguma chance pro Gol no 173 voar direto ao Mantiva? Tem a saída, 1-1-1-7-3. Vai manter. Então, 3520. Para 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 190 ao ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203. 203, já no enviado de destino. Para a descida, chame o controle Aracaju 1203-3520, bom pouso. Uno 173, Recife 251, alterno 3325. 251, 3325, bom 173. 324. Passageiro 2224, aciona a identificação, nota de Mari para interceptar a chegada a Mari, reporta a ideia de descida. Somente mantenha a Mari e reporta a ideia de descida. 2224. Confirmo, no momento é o número 1. Positivo, algum motivo especial para não autorizar a dona ou o Itaca presente? Foram naves na decolagem, passageiro 2224. Reporte nos 10 descida e teremos uma nova previsão para o passageiro 2224, provavelmente TAP, dona negativa. Ok, obrigado. 2224. Passageiro 2224, voa ETAP da presente. ETAP da presente, muito grato. 2224. Hotel Princesa 2224. 3224, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000 pés, 1012, ou 2224, muito obrigado. Salvador 161, bom dia. Bom dia, prossiga. Autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, 360, pêndulo 10, Taubaté. Decola pistão 0, curva direita, da El Leda, Motiva. Controle 1208, 5570 no transporte. 360 Guarulhos, saindo da El Leda, Motiva, pêndulo 10, Taubaté. Primeira curva direita, 208, controle 5570, transporte. Correto, portão 4, chama a agora pronto, novo tempo. Dirigir à esquerda ou passar de 2224? Confirmação? Pro A 035, por mais umas 5 milhas, 10 milhas, depois a gente volta pela flor. retornando agora o 2224 da etapa. Atalho 2224, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Calibre LF, reporta localizador. Ok, 1012, 2000 pés, autorizado, vai reportar no localizador 2224, obrigado. Localizador 2224. Torre 1895. Prestando sempre, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia. Passageiro 2224 está no ILS. 8 milhas no momento. 2224, cheque o trem, livre pouso, vento calmo, pista no zero. Positivo, o trem baixado travado, livre pouso, 2224. Salvador, bom dia, está 3601. 3601, modulo 1895, por gentileza. Positivo, 1895. Salvador do Santo, 3601. 3601, Salvador Congonhas, pronto, cópia. Pronto, cópia. Salvador Congonhas, autorizado 360, rota o Pesolo 10, salto Fubávia, Pesolo no meia. Decola pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Controle, 1208, transponder, 5571, 3601. Firmado controle, 308? Firmo, 1208. Fomos autorizados nível 360, via Pesolo 10, o Bave, via Pesolo 16, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Controle 208, transponder 5571. Correto, chame pronto, portão 2. Importante. Dois, Solon 22, táxi Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 2, 2, 2, 4.